andrecedesmoral.com.br. Eu não sei se são seus olhos ou a luz do seu olhar. Não sei se são os seus cabelos que me faz te desejar. Estou apaixonado, não sei mais o que fazer. Tudo que faço na vida é só pensando em você. Vem, Rosana, vem porque tudo é mesmo nada sem você. Tudo é mesmo nada sem você. Eu não sei se são os seus olhos ou a luz do seu olhar. Se são os seus cabelos que me faz te desejar. Só sei que estou apaixonado, não sei mais o que fazer. Tudo que faço na vida é só pensando em você. Yeah.